Queria que a gente pudesse fazer isso. A primeira resposta que você precisa ter é assim: será que eu parei de ouvir Deus ou não? Deixa Deus te levar de volta. Deixa Ele te fazer revisitar os lugares do seu fundamento. Apesar de ver tudo que Deus faz, ainda assim uma geração pode se perder. Mas, Senhor, nós não queremos ser uma geração que se perde. Mas nós queremos ser uma geração que habita em Ti, Pai. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Senhor, tem misericórdia de mim. Misericórdia, Deus. O Evangelho é tão simples, Pai. Se nós simplesmente decidirmos ouvir a Sua voz, tudo pode mudar, Pai. Tudo pode mudar. Será que você tem coragem de dizer para Deus: Senhor, fala comigo o que o Senhor quiser falar, como uma carta em branco? Será que você tem coragem de dizer isso para Ele? Você tem medo do que Deus possa te pedir? Ou você tem medo do que Deus possa falar? Só existem dois caminhos: ou você quer ouvir a voz de Deus, ou você não quer ouvir. Ou você vai viver os planos de Deus para a sua vida, ou você vai viver os planos do inimigo. Não há um terceiro, um quarto caminho. encontre a resposta. Por que que você está fazendo exatamente o que você está fazendo agora? Veja se há propósito ou se não há propósito. Revisite as bases. Libera a tua voz, Senhor, assim como o Senhor nos mostrou um modelo profético dos filhos de Issacar. Ensina-nos a discernir as temporadas da nossa vida, para que nós possamos entrar nelas, viver os tempos específicos, com propósitos específicos, Deus. Nem antes, nem depois, mas no tempo certo, no tempo certo, no tempo certo, Jesus. Cheque, arabaço e eremaná. Se você nunca teve uma experiência com a voz de Deus, eu libero isso sobre a sua vida agora. Eu libero a sua vida agora para viver experiências com a voz de Deus. Senhor, eu quero destravar, ativar aqui nesta manhã, segundo o modelo profético que o Senhor nos mostra. Senhor, libera a tua unção profética no nosso meio. Homens, mulheres, que o Senhor chamou no ministério profético, que sejam ativados, destravados, para andarem na unção e no modelo profético dos filhos de Issacar, discernindo os tempos e trazendo a direção. Eu libero isso sobre a sua vida agora. Libero isso sobre a sua vida agora. Oh, que você encontre o seu destino profético agora em Deus. Agora eu libero a sua vida. Quanto você quer ouvir a voz dele? O quanto você está disposto a ouvi-lo? Jesus, eu quero ouvir tua voz. Yeah. Senhor, nos leva a esse lugar, nos leva a um lugar onde nós vamos revisitar as nossas origens. O que o Senhor acha importante, o que o Senhor acha importante, nós ouvirmos hoje, Deus. Eu sei que tem muitas coisas que o Senhor quer falar conosco. Mas especificamente, o Senhor já falou conosco aqui nessa manhã, Pai. E uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é, na nossa caminhada, voltar a ouvir a voz de Deus. Senhor, reaviva a nossa fé. Reaviva a nossa fé. Nos remove de todo lugar de inércia. E nos conduz para o centro da Tua vontade. Começa isso hoje, Pai. Começa isso hoje, essa é a minha oração. Começa isso hoje. Começa isso hoje. Começa isso hoje. Começa isso hoje. Começa isso hoje. em nome de Jesus. Começa isso hoje, Pai. Restaura esse modelo profético, Pai, no nosso interior. Eu queria que nós pudéssemos consagrar nosso dízimo e a nossa oferta dentro desse mesmo modelo profético, querido. Sabe, não simplesmente o que você preparou, o que você projetou para essa manhã, mas é você ter coragem de falar para Deus: Deus, o que que o Senhor quer que eu te entregue nessa manhã? O que que o Senhor quer? Tem coisas que Deus já disse, que são os princípios da oferta. Não oferecerei a Deus algo que não me custe. Tem coisas que Deus já disse. Não dê por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Tem coisas que Deus já disse, mas tem coisas que Deus quer dizer especificamente agora para você. A questão não é se Deus está dizendo ou não. A questão é se eu estou dando ouvidos ou não. Jesus, eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir tua voz aqui. Jesus, eu quero ouvir tua voz. Eu quero voz aqui, Jesus, eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir tua voz aqui. Sabe, queridos, se o que determina a minha oferta é a minha condição financeira, são as circunstâncias, então eu estou sendo guiado por outras coisas. A gente precisa revisitar as nossas bases, as bases da nossa fé. Porque é incrível como no meio do caminho nós vamos nos perdendo em algumas coisas. É óbvio que a gente entende uma série de circunstâncias, uma série de situações, o momento do nosso país, o momento da nossa circunstância, da nossa economia. Mas o dia que eu deixar de acreditar que quem me sustenta é o Senhor, quem é o rei da minha vida é o Senhor, que a minha vida está nas mãos dEle, que Ele é o Jeová Jirê, Ele é o Deus da minha provisão. O dia que eu deixar de acreditar em Mateus 6, olhar para as aves, para os lírios dos campos, o dia que eu deixar de acreditar nisso, a minha fé perde o sentido. O dia que eu deixar de acreditar em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, tudo perde o sentido. O dia que eu parar de olhar para as Escrituras e deixar de acreditar nela, ou tudo perde o sentido. O dia que eu parar de crer que 1.000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, tudo perde o sentido. O dia que eu parar de crer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, tudo perde o sentido. O dia que eu parar de crer que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum, porque o Senhor está comigo. Tudo perde o sentido, meu irmão, tudo perde o sentido, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se faz galardoador daqueles que o buscam, meu irmão. Aquele que vem virá e não tardará. Oh, a minha fé não vai perder o sentido, porque o dia que eu perder a minha fé, eu perco a minha vida. O justo viverá pela fé. Ah, ah, oh. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Não seja como a mulher de Ló, que olhou para trás. Não tem nada para você em Sodoma e Gomorra. Não tem nada para você se Deus te tirou de lá. Então olha para frente, porque há um destino, há um futuro na sua frente. Cheque a raba carabarabaye. Rierabarabasukyo. Robiabasuriamai. Me quere manara la manaye. Oh, chora abraço e manaye. Oh, não tem nada para você em Sodoma. Não tem nada para você em Gomorra. É por isso que eu me esqueço das coisas que para trás ficam. E olho para as que estão diante de mim. E prossigo para o alvo. E prossigo para o alvo. Não os meus alvos pessoais. Mas o meu alvo eterno. O meu alvo eterno. Meu alvo eterno. Senhor, não nos deixa mais. Senhor, eu estou aqui diante da igreja. Eu quero fazer uma oração por mim mesmo, Pai. Ah, Senhor. Não importa a dificuldade e o caminho que eu tenha que passar, Deus. Senhor, me ajuda a na minha caminhada em nenhum momento deixar de ouvir a sua voz. Porque a tua voz é aquilo que dá sentido a todas as coisas, ainda que muitas coisas aos meus olhos não fazem sentido. A tua voz traz sentido a todas as coisas. A tua voz traz vida àquilo que está morto, como foi com Lázaro. Tua voz é como a voz de muitas águas, e ao mesmo tempo é uma voz doce, doce, como mel, como um sissil suave. Ah, Senhor, eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti, não, não. Eu não posso. Será que você pode me ajudar a cantar isso? Ah! Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Viver sem posso deixar de te ouvir. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso deixar de te ouvir. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso deixar de te ouvir. Eu não posso. Eu não posso. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos o Tiago, lá em Pemba, Senhor. Declaramos que toda a enfermidade não tem poder sobre a vida dele. E nós declaramos que venha o teu reino sobre a vida dele. E esse veneno da malária seja neutralizado agora, em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos o pai da nossa irmã Carol aqui, Pai. Nós declaramos a tua vida sobre ele, Pai. O teu reino sobre ele. Que ele te conheça, que ele conheça o teu amor e a tua verdade. Nós liberamos vida agora. Aonde ele estiver, que ele seja marcado. Abençoamos, Deus, abençoamos. Abençoamos, oh, em nome de Jesus. Abençoamos, Pai, oh, em nome de Jesus. O padrasto do Lesão que está entrando numa cirurgia hoje, que venha o teu reino sobre ele. Abençoamos a família da Bia, que venha o teu consolo sobre eles. Abençoamos a dona Ana, oh, e declaramos que venha o teu consolo sobre ela. Os nomes que eu mencionei, os que eu não mencionei também, que venha o teu reino. Se alguém entrou aqui enfermo, que seja curado agora, em nome de Jesus, Deus. Oh, oh, que venha o teu reino. Cheque Arabatia. Que venha o renovo no teu espírito hoje, agora. Hey, Xarabatia Manaias. Que essa voz te desperte, que essa voz te restaure, que essa voz te perdoe. E eu declaro, seus pecados estão perdoados. Todo peso de acusação e de culpa seja removido agora. Recebe o amor de Deus, recebe o abraço de Deus, recebe agora, agora, agora, toca Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que essa mesma unção agora que eu estou sentindo, toque os teus filhos agora. Agora, agora, Deus, remove-me, remove-nos, Deus, chega pra cá, oh. Senhor, obrigado, Pai, por a vida dos seus filhos. Obrigado por cada um dos meus irmãos nessa igreja. Obrigado por aqueles que estiveram ministrando nas casas nesses dias em que nós estivemos ausentes. Obrigado pela vida do pastor Edu, Pai. Que nesse período de revisitação dos seus fundamentos, o Senhor leve ele a cavar mais fundo dos seus fundamentos e trazer para ele mais profundidade, Pai. Senhor, eu sou grato a Ti por o Senhor ter colocado na minha vida uma pessoa tão preciosa, Pai. Obrigado, que o Senhor multiplique, que o Senhor supra todas as necessidades do Teu servo, Pai. E que o Senhor libere sobre a vida dele uma honra sem medida. Sobre cada um daqueles que estão Te servindo, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por esse culto. Obrigado por essa palavra, Pai. Obrigado pela Tua presença, pelo Teu renovo. Senhor, ajuda-nos a ouvir a Tua voz, Pai. Nós Te amamos. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aplauda Ele. Amém, queridos. Deus abençoe. Tá bom? Que vocês tenham uma ótima semana. A gente vai.